O Batmóvel, por sua vez, possui dois tipos de trajes, se é que se pode chamar assim. O primeiro, a grosso modo, são paletas de cores alternativas para o Batmóvel padrão, mantendo a carcaça externa e apenas alterando a pintura. Tirando o Batmóvel protótipo, esse aí dá para ver algumas pequenas diferenças externas. O outro tipo são Batmóveis alternativos, ou seja, com a carcaça diferente vindo de outras mídias. Novamente, a qualidade visual está no mesmo padrão de qualquer outro elemento da direção de arte desse jogo. Muito alto! Mas, infelizmente, somente os esquemas de cores alternativos do Batmóvel padrão podem ser usados durante a campanha. Isso porque os Batmóveis alternativos não possuem modo de combate, só podem ser usados para locomoção e só podem ser usados no mapa depois que a campanha principal for concluída. Mas é totalmente compreensível porque esses modelos não foram projetados para ter um modo de combate. O exercício de fazer um modo de combate provavelmente exigiria muito tempo e criatividade.